que guardará seu convoco a régia figura. Tu alferes Tiradentes. Chamo Tiradentes travessia do mar vermelho ao Canaã, brasileiro. Eu convoco Homero e o jangadeiro Aqueronte para fuzilar nos convoco o pai dos cintos índios tapuias. Eu convoco os tupinambás e aimorés, o arcabuz de algum guerreiro indigente e o cacique conhambebe pra comer homem branco e lama prestes guerreiros, o tão sonho.